The Lord is my shepherd. O Senhor é o meu pastor. And I don't lack anything. E eu não gosto de nada. Não falto nada. Ah. Porque nada me falta. É. É, isso foi dito por um pastor. Oh. This was said by an experienced pastor a long time ago. Isto foi dito por um pastor experimentado há muito tempo atrás. Before his pastor appeared, he saw him far off. Antes do seu pastor aparecer, ele o viu de longe. E ele viu, and he saw Jesus, my shepherd, Jesus is my shepherd, and I lack nothing. Ele viu Jesus como seu pastor e que nada lhe faltaria. We said earlier that it's illegal for you to carry a weight that is not yours. Dissemos antes que é ilegal você carregar um fardo que não é seu. Vamos confirmar esta palavra. We will confirm this word. Thank you. Então, assim que vai ser. Se livraram de mim. Não. Ele vai falando em português, qualquer coisa, eu fico com o microfone aqui e ajudo. Sim, ele vai corrigir tudo que vocês não entendem. Ok, mas esta parte vão entender, porque vem direto de Lucas, capítulo 12, e começando em versículo 22. A seguir, eu vou falar mais baixo, ou vocês baixam o volume um pouco. Vou perguntar. Eu escuto daí. Isto. Bom, eu quero um ambiente de família, não de palco, então se é necessário baixar um pouco o volume para criar isso, então baixa. Se vai causar problemas de poder ouvir atrás, então não mexa. Mas somos família e não venho aqui como mestre, nem mestre da palavra. Eu venho aqui como alguém que necessita o Espírito de Deus, necessita a palavra de Deus, como o ar que respiro. Eu necessito, não é uma questão de assim, religiosamente bom que eu digo que eu necessito. É a verdade, a realidade, que eu necessito Jesus. Eu necessito, eu preciso o Espírito Santo na minha vida. Eu preciso receber a palavra de Jesus nesta noite para as necessidades da minha vida nesta semana. Então, eu estou aqui junto com vocês, não para ensinar, mas para receber do Senhor. E Ele me deu alguma palavra para começar e vamos seguindo o Espírito durante este tempo juntos. Amém? Amém. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Então não é lícito andar ansioso. Quanto ao que haveis de comer, coisa muito básica, né? Necessária, nem pelo vosso corpo, quanto ao o que haveis de vestir. Também coisa muito essencial, básico. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo é mais do que as vestes. Observai os corvos, que, os quais não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus. Vamos dizer juntos. Todavia, Deus. Todavia, Deus. Eles não têm condições. Eles não têm onde guardar as coisas, porque eles não têm coisa para guardar. Todavia, Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por que que Deus, Davi disse isso? Ele era tão romântico que se expressava em maneiras assim, etéreas, como se diz? Etéreas. Soltas. É, que não tem aplicação na vida, ou ele se expressou verdade que tem aplicação na vida de agora, em todas as nossas vidas. Bom, temos que decidir, temos que descobrir se ele estava expressando um conceito ou expressando uma realidade. Todavia, Deus os sustenta. Deus os sustenta. Quanto mais vale vocês do que as aves? Ok? Alguém tem alguma soma de quanto mais você vale que um ave? Eu não sei quanto mais eu, mas parece que muito mais. Porque Jesus se refere às aves como se fosse de muito menos valor que nós. Então, aceito sua valorização das aves e sua valorização de mim. Então, diz que Deus, todavia Deus, os sustenta, isso é, as aves. Quanto mais valeis, no português antigo, isso. Ou terceira pessoa, valeis, tá certo. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, quem pode confirmar esta palavra? Por ansioso que esteja, eu não posso mudar certas coisas. Quase nada que eu posso mudar, a não ser meu posicionamento diante do Senhor. Isso eu posso mudar. Agora, qualquer momento, quando o Espírito Santo me mostra que meu posicionamento diante do Senhor é de rejeitar, de desobedecer, de virar as costas, de qualquer coisa, eu posso mudar isso. Mas as coisas da vida, e Jesus inclui comida e roupa, eu não posso fazer. Mas eu pensei que eu podia comprar comida e roupa. Mas ele disse que não. Ele disse que não é para se importar com essas coisas. Vamos mais. Observai, ok. Se, portanto, ok, 25. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Erasmo, você estudou essa palavra côvado, sabe o que é? Côvado. É uma medida. Uma medida. Então, acrescentar um pouquinho ao curso da sua vida, é isso? É a medida do braço. Ok. Ao curso da sua vida. Quer dizer, você não vai conseguir alongar sua vida. Entendeu assim? Ok. Que por ansioso que seja, esteja, não vai conseguir estender a sua vida. Sua vida vai terminar quando Deus determina e pronto. Ok. Se, portanto, nada podeis fazer quanto a estas coisas, as coisas mínimas, por que andeis ansiosos pelas outras? Se estas coisas são as coisas mínimas, e não pode garantir comida nem roupa, não pode estender sua vida, e Jesus considera essas coisas como as mínimas, e então ele diz assim, por que então preocupar-se com as outras coisas, que são mais difíceis? As outras coisas são mais difíceis de conseguir. Ok. Se, portanto, nada podeis... 27. Observai os lírios. Eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está no campo e amanhã é lançado no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Vamos, será que devemos dizer juntos, homens de pequena fé? Diga ao seu irmão, homem de pequena fé. Oh, homem de pequena fé. Bom, Jesus disse isso aos apóstolos mais de uma vez. Ele disse, por que temais? Por que estão com medo? Por que estão com medo, homens de pouca fé? Homens de pequena fé. Por quê? Por quê? Por quê? E, ok, vamos ver. Homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Vamos repetir. Não vos entregueis a inquietações. Ok? Não vos entregueis a inquietações. Ok, está falado por quem? Por Jesus. E ele fala, quando Jesus fala, ele fala como um boss, alguém que quer mandar, alguém que quer dar ordens. Quando Jesus fala... Um patrão, é. Quando Jesus fala, que foi, não vos entregueis a inquietações, ele está formando uma nova lei? Realmente é mais ou menos uma lei, ele está... Vamos ver o espírito em que ele está dizendo, não vos entregueis a inquietações. Agora vamos ver o espírito disso. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas agora vamos ver. Vosso Pai sabe que necessitais delas. Todos. Ok. Vamos trocar um pouco a palavra de nosso Pai sabe que precisamos dessas coisas. Português correto? É. Vamos repetir. Nosso Pai sabe que necessitamos essas coisas. Vamos dizer meu Pai. Meu Pai sabe que eu preciso dessas coisas. Outra vez. Meu pai sabe que eu preciso dessas coisas. Agora, ele só menciona comida e roupa, mas será que ele só usa comida e roupa com as coisas mínimas? E ele menciona que tem outras coisas também. Se vocês não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, então... E as outras coisas que são mais difíceis? Então, quais são essas outras coisas? dos quais nós devemos, não devemos nos entregar à inquietação também. São as coisas que vocês trouxeram para frente hoje à noite. Trouxeram. São as coisas que vocês entregaram a Jesus nesta noite. Jesus disse, teu pai sabe que precisa dessas coisas. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele cuida das aves. Ele cuida de todos. Vocês têm muito mais valor que uma ave. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me guia pelas águas de descanso. Ele restaura minha alma. Ele restaura sua alma. Ele restaura sua alma. Refrigera a sua alma. Nesta noite, o Espírito Santo está refrigerando almas, nossas almas, junto neste corpo de Cristo. Porque o Senhor é nosso pastor e nada nos falta. Ele diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Porque nada podemos fazer. Ele que faz. Porque seu pai sabe que necessita estas coisas. Tem um outro texto que quero ver. Lucas 12, oh, não, 1 Coríntios 1, 30. Diz, mas vós sois dele, isto é, de Deus, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Jesus foi feito para nós. Jesus se tornou para nós. Ok, vamos eliminar certas coisas para a gente não ter que se preocupar com certas coisas que já temos a informação na palavra que Jesus se tornou para nós isto. Ok? E no texto diz, Jesus se tornou para nós sabedoria. Não é? Ok? Sabedoria. Quantos entre vocês são sábios? Quando se consideram sábios, vocês têm outro problema. Ah, nossa sabedoria não vem daqui. Nossa sabedoria vem de onde? Do Senhor. Sim, vem de Jesus. O Pai sabe que necessita dessas coisas. O seu Pai sabe que necessita dessas coisas. O Senhor é nosso pastor e nada nos falta. Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E Ele foi feito para nós, é feito para nós, sabedoria. Sabedoria quer dizer saber como agir com a informação e recursos que temos. Tá? Saber como agir. Sabedoria. Saber como responder. Saber o que fazer. É. E foi feito para nós a justiça. Então, isso é a doutrina mais básica de todo o evangelho. Jesus foi feito para nós justiça. Que não temos justiça própria, mas é só pela justiça de Jesus que nós temos justiça. E Pastor Moisés estava comentando ontem sobre a tradução da palavra, outra maneira de dizer justiça seria retidão, seria... Retidão. Sim. Um relacionamento, com, não quero usar a palavra correta, mas um relacionamento sadio com Deus, completo sadio. Então, Deus quer uma família, uma grande família de filhos semelhantes a Jesus, ok? E vocês já sabem de cor, já esta doutrina que é a verdade. Deus quer uma grande família de filhos semelhantes a Jesus. Então, esta semelhança não é porque eu vou desenvolver por mim, em mim, o caráter de Jesus. Esse caráter tem que ser importado, não é produto doméstico. O caráter de Jesus não se produz no homem, através do homem. O caráter de Jesus, o Espírito Santo, produz por nascimento e por processo na nossa vida. Jesus é feito para nós justiça. Completa seria um relacionamento sem a consciência acusar diante de Deus. Seria Deus não tiver nada para nos acusar. Não sei se Deus acusa, mas para nos julgar. Então, Jesus é a nossa fonte de justiça, justificação diante de Deus. Sabedoria, justiça, santificação. E nesse ponto de santificação, que muitas vezes entra a confusão entre o que é nosso para fazer e o que Jesus fez por nós. Porque quando fomos batizados, não nos seguraram embaixo da água para nos mandar diretamente para a presença do Senhor. Estamos ainda andando juntos aqui, uns com os outros. E então, a santificação faz parte de nosso caminho aqui e de nosso caminho andando juntos. Os relacionamentos entre nós, a igreja viva do Senhor Jesus Cristo. Então, santificação tem o aspecto de escolher. Eu tenho a decisão de me separar para Jesus ou de me incluir no mundo. Okay? E mesmo você batizado tem ainda a possibilidade de decidir que vai participar com o Espírito Santo, que seria santificação, ou participar no mundo que ia se tornar um inimigo de Deus, ou um filho desobediente, rebelde, que vai levar vara. Deus trata os filhos diferente do que ele trata os outros. Como você, como pai e mãe, também fazem. Mas Jesus foi feito para nós santificação. Então, como que Jesus pode ser feito para nós santificação? Eu posso só aplicar, não sei exatamente como funciona, mas aplicar Jesus na minha vida e eu não tenho que fazer mais nada. Em um sentido, é verdade. Porque não estamos aqui para fazer nossas próprias obras. Não estamos aqui para fazer nossa própria justiça. Não estamos aqui para caminhar na nossa própria sabedoria. Que é contradição de términos, que nossa própria e sabedoria são opostos. Ok. Santificação. O que o Senhor me mostrou foi que eu não estava aproveitando Jesus como minha santificação. Eu estava aproveitando um pouco, mas não ainda andando ansioso por estas coisas. E se quando a gente anda ansioso, isso produz uma fatiga. não um descanso. Mas como que podemos? Estamos dizendo que Jesus é feito para nós santificação. Isso é set apart, ou separados para Deus e feito santos pelo sangue de Jesus. E tem a parte da santificação de relacionamentos. E me parece que tem o eu tratar relacionamentos como eu, ou eu me relacionar como Jesus Cristo donde estou. Se eu me relacionar como Jesus diz, vocês vão saberão, naquele dia saberão que eu estou no Pai e que vós estáis em mim e eu estou em vós. Ok? Nós estamos em Jesus e Jesus está em nós. Então, o que Deus demanda, tudo que Deus demanda, Ele já cumpriu para nós. Tudo que Deus demanda, Ele já fez. Deus Pai não requer nada de nós que Jesus não fez já para nós e se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ok. O reino de Deus está entre nós. E o reino de Deus consiste em basicamente duas coisas. Autoridade e obediência. Se existe autoridade sem obediência, então o reino não está. Talvez algum dia estará, mas por enquanto não está. Então, autoridade, obediência. O reino de Deus depende de obediência para estender-se aqui na terra. Como se diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. Então, é para o reino de Deus chegar aqui. E é para o reino de Deus chegar aqui através de nós, a igreja. E antes de Jesus chegar, se fazer carne e habitar entre nós, não havia obediência na terra. Havia obediência, mas não por completo. Okay? Então, o que faltava, Deus providenciou. Deus viu que todos os homens, ninguém era justo e nem ia ser, não iam chegar. Nenhum homem era justo, nem ninguém buscava a Deus, assim. Então, Jesus se fez carne, habitou entre nós e ele obedeceu. A autoridade de Deus chegou na terra quando Jesus não fez a sua própria vontade, mas a vontade do Pai. Quando Jesus não falou as suas próprias palavras, mas as palavras que o Pai estava dando para ele falar. Não fez as suas próprias obras, mas fez o que ele viu o Pai fazendo. E ele nem deu testemunho de si mesmo, mas deixou que o Pai fosse dar testemunho dele. Agora, é para nós sermos filhos semelhantes a Jesus. Então, o reino de Deus vai se estendendo na sua família e nesta igreja e nesta cidade e neste mundo por obediência. Mas onde é que vamos encontrar a força, a vontade de obedecer sempre ao Pai? Vamos encontrar isto em nós. Temos muitos de nós, temos procurado durante muitos anos e encontrado uma falta. E o salmista diz, nada me falta, nada me faltará. O Senhor é meu pastor. Então, o que falta nunca vai ser desenvolvido por força humana. É algo para receber. É graça. Jesus se fez carne, habitou entre nós. Ele foi feito para nós santificação. Santificação. Então, o que eu estou dizendo, realmente são boas novas, é um alívio para quem está me entendendo, porque quer dizer que a busca que nós temos, que você tem, para a justiça, para a santificação, não se encontra no fundo do seu, sua barriga, não encontra na sua mente, se encontra em Jesus. É produto importado. É fruto que vem de Deus, presente para nós. E se Jesus estava dizendo, não andeis inquietos por coisa alguma, não andeis inquietos, será que ele tem prazer em nós andarmos inquietos sobre a santificação? Ou prefere que nós vimos o que Ele se tornou para nós e que nós aproveitamos esta graça na nossa vida e que deixamos que o Espírito Santo administra esta graça na nossa vida e que nós sejamos transformados pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, pela graça de Deus que está operando em nós. E agora, como mencionei, eu não vim aqui como mestre, eu vim aqui como adorador. Então, eu estou falando como adorador. E se os presbíteros veem qualquer coisa que está fora de linha no que eu estou dizendo, então eles terão oportunidade de corrigir ou hoje ou depois. Mas temos experimentado, irmãos, que quando nossos olhos estão em Jesus, que recebemos graça sobre graça. Da sua plenitude temos nós todos recebido. Mas a sua plenitude, eu estou dizendo, é maior que pensamos. É maior que temos experimentado. E o alívio que tem para nós na área de santificação, eu creio que é similar ao alívio que experimentamos na redenção, no batismo, na redenção. Então, era só isso que eu tinha para compartilhar, Jesus não tem prazer em aflição, em ansiosidade. Ele diz, teu pai sabe que precisas dessas coisas. Será que o pai sabe que precisamos de santificação? Será que o pai sabe que precisamos de graça para vencer o pecado, a carne, o mundo? Eu creio que o pai sabe que precisamos dessas coisas. E eu creio que a palavra indica que ele providenciou. Não ia. Se ele cuida das mínimas coisas, será que, como bom pai, ele não vai cuidar das coisas mais importantes? Então, vamos orar. E vocês oram da maneira que o Espírito leva a orar. Eu vou orar no microfone, mas Senhor, queremos que sejas glorificado nas nossas vidas. E Jesus, queremos te conhecer para receber tudo o que tens para nós. Para poder dizer que não foi em vão tu tornares para nós santificação. Senhor, para que não seja em vão nenhuma coisa que já providenciaste para nós. Senhor, eu quero nesta noite que o teu Espírito nos mostre, Senhor, nos revela, ministra em nós, Senhor, a tua abundante graça nesta área. Senhor, eu declaro que a igreja tem poder contra todo o pecado. Tem poder para andar na retidão, na justiça. Que a igreja tem tua graça para andar em obediência. Renunciamos toda rebeldia, todo medo que nos leva a não poder receber de ti, Senhor. Renunciamos tudo que interfere com o relacionamento contigo, com a igreja ser gloriosa, sem mácula, sem ruga. Declaramos que somos teus, Senhor. Senhor, que seja para nós conforme a tua vontade. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui, neste lugar, como nos céus. E começa comigo, Senhor.